isso eu canto. Cristo livrou minha vida, enxugou o meu pranto. Hoje minha alma agradece pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais. Salvador, Salvador, nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo livrou minha vida do eterno tormento. Hoje minha alma agradece pela morte. Salvador, Salvador.